Branca de Neve e os Sete Anões. Era uma vez uma bela princesa chamada Branca de Neve. Seus lábios eram rubros como uma rosa e os cabelos negros como a noite. O pai de Branca de Neve, o rei, morrera e ela passara a morar no castelo com a sua madrasta, a rainha. A rainha era uma mulher muito bela, mas também muito cruel. E para completar, ela tinha inveja da beleza de Branca de Neve e a tratava como uma criada. Branca de Neve era obediente e trabalhadora. Sonhava com o dia em que um príncipe viria salvá-la de todo aquele sofrimento. Certa tarde, Branca de Neve estava tirando água do poço quando um belo príncipe apareceu. Ele fora atraído por seu canto e ficou fascinado com a voz e a beleza de Branca de Neve. Ela, porém, era muito tímida e por isso saiu correndo para a sacada. Lá de cima, ela pôde perceber que o príncipe parecia ser um rapaz gentil e lançou-lhe um sorriso. Ele sorriu de volta e cantou para ela. Em um ato impulsivo, Branca de Neve beijou uma pomba e enviou-a para o príncipe, para que ele sempre se lembrasse dela. A rainha viu tudo o que tinha acontecido. Aborrecida, ela caminhou até seu espelho mágico e, como costumava fazer todos os dias, colocou-se diante do espelho e perguntou: "Espelho, espelho meu, quem é mais bela?" O espelho sempre respondia que ela era a mais bela, mas neste dia ele respondeu que Branca de Neve era a mais bela. A rainha ficou enfurecida, chamou o caçador real à sala do trono e mandou que ele levasse Branca de Neve para a floresta e a matasse. Mas, Vossa Majestade, a princesinha! Ele exclamou perplexo, mas a rainha não lhe deu ouvidos, pois já havia tomado a sua decisão. Em seguida, o caçador levou Branca de Neve para a floresta, mas chegando lá, ele não teve coragem de feri-la. "Fuja e esconda-se na floresta! Nunca mais volte!" ele disse. Branca de Neve correu e correu, mas para onde se virava, acabava vendo algo assustador na floresta escura. Exausta, ela acabou tropeçando e caiu aos prantos. Logo em seguida, um cervo se aproximou. Depois veio uma tartaruga, um esquilo e vários coelhinhos. Branca de Neve ergueu a cabeça. "Oh!" ela exclamou ao ver os bichinhos ao seu redor. E os animaizinhos correram assustados. "Sinto muito, não era minha intenção assustá-los", ela disse. Os animaizinhos perceberam quanto Branca de Neve era gentil e a rodearam novamente. "Vocês conhecem um lugar onde eu possa ficar?" Logo em seguida, os animaizinhos a conduziram pela floresta. Finalmente, eles chegaram a uma cabana. "Mas é tão linda!" Branca de Neve disse admirada. "Parece uma casinha de boneca!" Branca de Neve bateu à porta, mas ninguém atendeu. "Olá!" ela chamou. "Posso entrar?" Quando ninguém respondeu, ela e os animaizinhos entraram. Lá dentro, ela viu 7 cadeirinhas e uma mesa repleta de louças sujas e se perguntou quem seriam os moradores. "Devem ser 7 criancinhas", ela comentou. Em seguida, ela olhou ao redor com mais atenção e encontrou uma bota dentro de uma panela. Havia teias de aranha e poeira por toda parte. Então, ela teve uma ideia. "Já sei! Vou limpar a casa para fazer uma surpresa. Então, quem sabe, eles permitam que eu fique morando aqui." Branca de Neve e os animaizinhos esfregaram, varreram e lavaram. A princesa e seus amiguinhos trabalharam o dia todo. Quando o andar de baixo estava limpinho, ela subiu para o quarto, onde viu 7 caminhas com os nomes de cada um dos donos entalhados nas cabeceiras. "Mestre, Feliz, Soneca, Atim." "Que nomes engraçados os destas crianças!" ela apontou. "Zangado, Dengoso e Soneca. A Acho que estou com um pouco de sono. Assim, ela se deitou em uma das caminhas para tirar um cochilo. Quase ao mesmo tempo, 7 homenzinhos haviam deixado a mina onde trabalhavam. Eles eram anões e moravam na cabana que Branca de Neve tinha acabado de limpar. E estavam muito felizes por estar voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Mas quando os anões estavam se aproximando da cabana, eles perceberam que a chaminé estava soltando fumaça e temeram que um invasor estivesse lá dentro. Por isso, resolveram entrar em silêncio. Abriram a porta sem fazer barulho. Não havia ninguém. Mas eles logo notaram que a casa toda havia sido limpa. Naquele momento, Feliz viu algo cozinhando no caldeirão que estava na lareira. Ele estava prestes a colocar uma colherada na boca para experimentar um pouco da sopa cheirosa quando zangado gritou: "Não toque nisso! Pode ser veneno!" Os anões se entreolharam assustados e concluíram que o intruso poderia estar no andar de cima. Assim, mandaram Dunga ir na frente para investigar. Ele foi contrariado e desceu correndo minutos depois. O pobre mal conseguia falar, mas gesticulou, tentando contar aos outros o que ele tinha acabado de ver. "Ele está dizendo que viu um monstro e ele está dormindo nas nossas camas!" exclamou o mestre. Os anõezinhos apanharam suas picaretas e subiram para o andar de cima. Eles espiaram dentro do quarto e viram Branca de Neve deitada sobre algumas caminhas. "Mas é uma menina!" mestre gritou. "E ela é linda como um anjo!" disse Dengoso. Naquele momento, Branca de Neve despertou e adivinhou os nomes de cada um dos anões. Soneca, Zangado, Feliz, Mestre, Dunga, Atim e Dengoso. Branca de Neve se ofereceu para limpar e cozinhar para eles, em troca de um teto para morar. Quando os anões ficaram sabendo que ela era uma princesa, além de boa cozinheira, eles concordaram. Depois de convencê-los a se lavar para o jantar, Branca de Neve e os anões jantaram juntos. Após o jantar, eles dançaram alegremente e Branca de Neve contou histórias. Todos se divertiram muito, até mesmo Zangado, que era sempre rabugento. Branca de Neve ficou muito feliz por ter encontrado novos amigos. Enquanto isso, no castelo, a rainha consultou seu espelho mágico. Mas em vez de ouvir que ela era a mais bela, o espelho revelou que Branca de Neve ainda estava viva e que estava morando na cabana dos anões. A rainha sabia que teria de cuidar da questão pessoalmente. Ela resolveu preparar uma poção que a transformaria em uma velha feia e assim misturou todos os ingredientes e bebeu tudo. De repente, seus cabelos ficaram grisalhos, o rosto começou a enrugar e o seu traje se transformou em trapos. Em seguida, ela folheou o seu livro de magia e encontrou o que estava procurando. "Uma mordida da maçã envenenada e os olhos da vítima se fecharão para sempre no sono mortal." Ela leu. A única cura era um beijo de amor. Mas a rainha tinha certeza de que depois que Branca de Neve mordesse a maçã, ela nunca mais despertaria para a vida. Ela mergulhou a maçã no caldeirão mágico e saiu à procura da princesa. Na manhã seguinte, Branca de Neve preparou um farto café da manhã para os anões. Depois, deu um beijo em cada um deles, antes de eles saírem para o trabalho. Não demorou muito e a rainha surgiu na janela da casinha, vestida como uma velha mendiga. Ela estendeu a maçã envenenada para Branca de Neve. Seus amigos animaizinhos tentaram alertá-la, mas a boa moça não entendeu e os espantou. Mesmo assim, eles não desistiram e correram para a mina em busca dos anões. Enquanto isso, a rainha contou a Branca de Neve que a maçã era mágica. "Basta uma mordida e todos os seus sonhos se tornarão realidade." Branca de Neve mordeu a maçã, depois de desejar que seu verdadeiro amor viesse e a levasse para o seu castelo. Em seguida, ela caiu no chão, calma como a morte. Os anões chegaram à cabana bem no momento em que a rainha saía apressada. Eles sabiam que ela não tinha boas intenções, por isso correram atrás dela. Uma forte tempestade desabou, mas isso não impediu os anões. Eles continuaram seguindo a rainha floresta dentro, até o alto de um penhasco. Lá do alto, a malvada tentou mover uma pedra enorme para que ela rolasse e esmagasse os anões. Mas, naquele momento, um relâmpago rasgou o céu. A rainha perdeu o equilíbrio e caiu para seu trágico fim. Quando os anões voltaram para a cabana, encontraram Branca de Neve caída no chão. Ela, porém, ainda estava tão bela que eles não tiveram coragem de enterrá-la. Por isso, construíram um caixão de ouro com um tampo de vidro para protegê-la do dia e da noite e o colocaram no meio da floresta. Então, um dia, um belo príncipe estava cavalgando pela floresta. Era o mesmo príncipe que tinha visto Branca de Neve no poço. Encantado com a beleza da moça no caixão, ele se ajoelhou e a beijou com carinho. Os olhos de Branca de Neve piscaram e ela despertou. Os anões comemoraram. Então Branca de Neve deu um beijo de adeus em cada um deles e foi-se embora com o príncipe. E eles viveram felizes para sempre.